Cheiro 8, página 51, capítulo 5. Outra força a ter em conta. Outra jogadora que decidiu usar-me como peão nos seus jogos de poder. Se bem que as coisas nunca parecem correr conforme planeado. Primeiro foram os produtores dos jogos, transformando-me na sua estrela, e depois debatendo-se para recuperar daquele punhado de bagas venenosas. Depois, o presidente Snow, tentando usar-me para apagar as chamas da rebelião e acabando por ver todos os meus atos tornarem-se incendiários. Em seguida, aos rebeldes, prendendo-me na garra de metal que me içou da arena, escolhendo-me para ser o seu mimogaio, e depois terem de recuperar do choque de eu poder não querer as asas. E agora a Coyne, com o seu punhado de preciosas armas nucleares e a sua máquina de poder bem oleada, descobrindo que é mais difícil domar o mimo gaio do que apanhá-lo. Mas ela foi a mais rápida a perceber que eu tinha um plano próprio e que por isso não era de confiança. Foi a primeira a apresentar-me em público como uma ameaça. Passo os dedos pela espessa camada de espuma na minha banheira. Tomar banho é apenas uma etapa preliminar na determinação do meu novo visual. Com o meu cabelo estragado pelo ácido, a pele queimada pelo sol e as feias cicatrizes, a equipa de preparação tem primeiro de me embelezar para depois me desfigurar, queimar e marcar de uma forma mais atraente. Reduzam-na ao grau zero de beleza, ordenou a Fúlvia logo de manhã. Trabalharemos a partir daí. O grau zero de beleza é, afinal, como uma pessoa devia parecer se saísse da cama com um aspecto impecável, mas natural. Implica que as minhas unhas estejam perfeitamente cortadas, mas não envernizadas. O cabelo macio e brilhante, mas não penteado. Fazer a depilação e apagar os sinais, mas sem quaisquer melhoramentos notáveis. Calculo que o Sina tenha dado estas mesmas instruções no meu primeiro dia como tributo no Capitólio. Só que isso foi diferente, porque eu era uma concorrente. Como rebelde, achei que pudesse ter um visual mais parecido comigo mesma. Mas parece que uma rebelde televisionada tem de corresponder a outros padrões. Depois de limpar a espuma do corpo, volto-me e encontro Otávia à espera com uma toalha. Está muito diferente da mulher que conheci no Capitólio. Sem a roupa espampanante, a maquilhagem carregada, as tintas, joias e bugigangas com que adornava o cabelo. Lembro-me de um dia em que ela apareceu com tranças de um cor-de-rosa vivo e cheias de luzinhas coloridas cintilantes em forma de rato. Disse-me que tinha vários ratos em casa, como animais de estimação. A ideia repugnou-me na altura, porque no 12 os ratos eram considerados parasitas, a menos que fossem cozinhados. Mas talvez a Otávia gostasse deles, porque eram pequenos e fofos e davam pequenos guinchos, como ela. Enquanto ela me seca, tento examinar a Otávia do Distrito 13. O seu cabelo natural, afinal, é de um bonito tom castanho-avermelhado. O rosto é vulgar, mas tem uma gentileza inegável. É mais nova do que eu julgava. Talvez tenha 20 e poucos anos. Sem as unhas postiças de 8 centímetros, os seus dedos parecem quase atarracados e não conseguem parar de tremer. Quero dizer-lhe que está tudo bem, que me certificarei de que a Coyne nunca mais voltará a magoá-la. Mas as feridas multicolores que lhe afloram debaixo da pele verde lembram-me apenas de como sou impotente. O Flávios também parece deslavado, sem o seu batom roxo e roupas coloridas. No entanto, conseguiu devolver alguma ordem aos caracóis cor de laranja. É a Vénia que parece menos mudada. O cabelo azul, outrora espigado, está agora liso e já se vêem as raízes grisalhas. Contudo, as tatuagens sempre foram a característica mais marcante da Vénia e continuam douradas e escandalosas como sempre. Ela entra na sala e tira a toalha das mãos da Otávia. A Katniss não nos vai fazer mal, diz a Otávia, em voz baixa, mas firme. Ela nem sequer sabia que estávamos aqui. As coisas vão melhorar agora. A Otávia acena ligeiramente com a cabeça, mas não ousa olhar-me nos olhos. Não é fácil devolver-me ao grau zero de beleza, mesmo com o arsenal sofisticado de produtos, instrumentos e aparelhos que o Plutarque Previdente trouxe do Capitólio. A equipa trabalha sem problemas, até tentar disfarçar o lugar no meu braço onde a Joana extraiu o chip de localização. A equipa médica não se preocupou com aparências quando remendou o buraco. Agora tenho uma cicatriz rugosa e irregular que se estende sobre um espaço do tamanho de uma maçã. Normalmente, a manga da camisa disfarça-o. Mas no fato do mimogaio desenhado pelo Sina, as mangas ficam mesmo acima do cotovelo. O problema é de tal ordem que o Plutarque e a Fúlvia são chamados para analisá-lo. A Fúlvia quase vomita quando vê a cicatriz. Para alguém que trabalha para um produtor dos jogos, ela parece-me muito sensível, mas presumo que só esteja habituada a ver coisas desagradáveis num ecrã. Toda a gente sabe que tenho uma cicatriz aqui, digo, carrancuda. Saber e ver são duas coisas diferentes, replica a Fúlvia. É absolutamente repugnante. Eu e o Plutarque pensaremos em alguma coisa durante o almoço. Vai ficar bem, assegura o Plutarque com um aceno depreciativo da mão. Talvez uma abraçadeira ou coisa parecida. Indignada, visto-me para poder ir para o refeitório. A minha equipa de preparação reúne-se num pequeno grupo junto à porta. Vão trazer-vos a comida para aqui? Pergunto. Não, responde a Vénia. Temos de ir para um refeitório. Suspiro para mim mesma ao imaginar-me entrar no refeitório acompanhada daqueles três. Mas as pessoas olham sempre para mim, de qualquer maneira. Não será muito diferente. Eu mostro-vos onde fica, ofereço. Venham. Os olhares furtivos e murmúrios discretos que costumo provocar em nada se comparam à reação suscitada pela visão da minha bizarra equipa de preparação. As bocas abertas, os dedos apontados, as exclamações. Não liguem, digo à minha equipa. De olhos no chão, com movimentos mecânicos, eles seguem-me para a fila, aceitando tigelas de peixe acinzentado, guisado de quiabos e copos de água. Sentamo-nos à minha mesa, ao lado de um grupo do jazigo. Este mostra um pouco mais de comedimento do que as pessoas do 13, se bem que isso talvez se deva apenas ao embaraço. O Livy, que foi meu vizinho no 12, cumprimenta cautelosamente a equipa. E a mãe do Gale, a Hazel, que deve saber da detenção deles, mostra-lhes uma colherada do guisado. Não se preocupem, diz. Sabe melhor do que parece. Mas é a Posey, a irmã de 5 anos do Gale, que mais ajuda. Desliza ao longo do banco para a Otávia e toca-lhe na pele com um dedo, hesitante. Estás verde. Estás doente. É uma coisa de moda, Posey. Como usar batom, explico. Era para ficar bonita, murmura a Otávia. E vejo as lágrimas ameaçando verter-lhe das pestanas. A Posey pensa no assunto e diz num tom prosaico. Acho que ficarias bonita de qualquer cor. Um sorriso minúsculo aflora aos lábios da Otávia. Obrigada. Se quiseres mesmo impressionar a Posey, terás de pintar de cor de rosa vivo, sugere o Gale, pousando ruidosamente o seu tabuleiro ao meu lado. É a cor preferida dela. A Pousy dá umas risadinhas e volta a deslizar pelo banco para junto da mãe. O Gale acena com a cabeça para a tigela do Flávios. Não convém deixar isso arrefecer. Não favorece nada a consistência. Toda a gente começa a comer. O guisado não sabe mal, mas há uma certa viscosidade que é difícil digerir. Como se tivéssemos de engolir cada bocado 3 vezes antes de ele descer efetivamente. O Gale, que geralmente não fala muito durante as refeições, esforça-se por manter a conversa, fazendo perguntas sobre a minha mudança de visual. Sei que é a sua tentativa de amenizar as coisas. Discutimos ontem à noite, depois de ele ter sugerido que eu não tinha deixado à Coin outra alternativa, se não contrapor à minha exigência de proteção para os vencedores, uma exigência sua. Katniss, ela governa este distrito. Não pode fazê-lo se parecer que está a ceder à tua vontade. Queres dizer que ela não pode tolerar qualquer divergência, mesmo que seja justa, repostara. Quero dizer que a colocaste numa posição delicada, obrigando-a a conceder imunidade ao Pita e aos outros tributos, quando nem sequer sabemos que tipo de danos eles poderão causar, argumentar ao Gale. Então devia simplesmente ter aceito o plano e deixado os outros tributos correr a sua sorte? Não que isso interesse, porque afinal é o que estamos todos a fazer. Foi então que lhe bati com a porta na cara. Não me tinha sentado com ele ao pequeno almoço, e quando Plutarco o enviara para o treino de manhã, deixara-o ir sem uma palavra. Sei que ele só disse aquilo por se preocupar comigo, mas neste momento preciso mesmo que ele esteja do meu lado, não do lado da Coin. Como é que não percebe isso? Depois do almoço, eu e o Gale temos de descer à defesa especial para nos encontrarmos com o Beatty. No elevador, o Gale acaba por me falar. Ainda estás zangada. E tu ainda não estás arrependido, replico. Mantenho o que disse. O que queres que minta sobre o que sinto? Perguntei ele. Não. Quero que penses de novo no assunto e chegues à conclusão certa, respondo-lhe. Mas isso só o leva a rir-se. Tenho de esquecer o assunto. Não adianta tentar ditar o que o Gale pensa. O que, para ser sincera, é uma das razões porque confio nele. O piso da defesa especial fica quase à mesma profundidade que as masmorras, onde encontramos a equipa de preparação. É uma colmeia de divisões cheias de computadores, laboratórios, equipamento de pesquisa e bancos de ensaios. Quando perguntamos pelo Beatty, somos conduzidos, através do labirinto, para uma enorme janela de vidro laminado. Do outro lado está a primeira coisa bonita que vejo no complexo do Distrito 13. Uma réplica de um prado, com árvores verdadeiras, plantas em flor e colibris. O Beatty está sentado numa cadeira de rodas no centro do prado, imóvel, observando um pássaro verde suspenso no ar e sugando néctar de uma grande flor de laranjeira. Os olhos do Beatty seguem o pássaro quando este se afasta como uma seta. Depois reparam em nós. Ele acena-nos amigavelmente, fazendo-nos sinal para entrarmos. O ar é fresco e respirável, não quente e úmido como esperava. De todos os lados surge o zumbido de asas minúsculas que eu costumava confundir com o ruído de insetos no nosso bosque do 12. Gostava de saber que acaso feliz permitiu que um lugar tão agradável fosse construído aqui.